tocam agora as melhores músicas em inglês. Around the world. around. And dinnerware. And dinnerware. Like a mean and out of jail. 'Cause I need deep into this

Valete. Não. Tudo toda chitada, vá lá. Não vale a pena, não faça isso. Deixa. Não há problema nenhum. Não, foda-se. Não vou fazer. Não tem sentido. Olha, então vai-te embora, não estás aqui a fazer nada. Estás parvo, que estás-te a revelar agora, ou quê? Mas gajo aqui toda chitada e tu nem és capaz de servi-la. Foda-se, Baza, mas é. Ah, mas é mesmo, foda-se. Baza. Você não vai ficar a perder tempo, de foda. Esta história é semelhante à tua. Provavelmente com um final diferente, né, super-homem? Tu que andas a navegar aí à toa, desprevenido e desprotegido. Tu sabes das doenças que andam por aí. Também sabes que existem 40 milhões de seropositivos em todo o mundo. Tu podes ser o próximo super-homem. O site da sua melhor sintonia, www.radioantenaweb.info.